Volta e meia, vemos inúmeras reclamações dos comerciantes das nossas cidades sobre a falta de segurança. Vítimas de furtos, assaltos e de golpes. Cada um tem uma história ruim para contar sobre as diversas situações que vivenciam no dia a dia. Para mudar esse cenário, é importante que o comerciante tome algumas atitudes, começando por aumentar o controle de acesso, de entrada e de saída de clientes. Essa é uma das formas mais eficientes de promover a segurança no seu negócio. Por exemplo, ter uma câmera voltada para a entrada, que grava todas as imagens. Isso já ajuda. Evite deixar objetos e produtos em exposição nas calçadas, fora dos estabelecimentos. Isso facilita os pequenos furtos e até pode facilitar a abordagem de assaltantes, que usando a desculpa de pedir uma informação sobre o produto ou preço, leva para fora do comércio o dono, funcionários ou gerentes das lojas para rendê-lo. Evite ter dentro do seu negócio prateleiras muito altas, que sejam mais altas que a sua cabeça, por exemplo. Elas dificultam a visualização dentro do espaço e facilitam os furtos. Outra dica é não deixar o caixa de cobrança junto à porta, de costas para a entrada. Isso facilita a ação dos criminosos, que não precisam se locomover muito dentro do espaço e podem sair rapidamente após a ação criminosa. Sempre que possível, tenha um cofre boca de lobo. Se você não puder ter um cofre da empresa, encontre um local seguro para deixar guardado quantidades maiores de dinheiro das vendas, deixando notas de menor valor no caixa. Passe essa dica adiante.